Ereshit Balak Elohim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Haja luz! A luz brilhou e tudo começou. Dia, noite, a terra e o mar. Fauna, flora, que beleza. Evolução total da natureza. Céu, estrelas e outros astros, como um grande relógio, nos deixam perplexos. Um compromisso, sol e lua. O sincronismo perfeito do universo. Mudança de clima, estações do ano. Estava sendo concluído o grande plano. 5 dias se passaram, Deus viu que era bom. Faltava obra-prima da criação. Cria o homem a nossa imagem e semelhança, dotado de dons pra receber a nossa herança. Será criativo, será espiritual. Está aí a diferença entre um homem e um animal. Não, não será um robô teleguiado, nem mesmo um fantoche manipulado. Opinião, autoridade, decisão para cuidar bem do presente que tem na mão. 7º dia, descanso, alegria. No 6º, a obra se concluíra. Tudo que existe foi em Deus quem fez. Mas pra ele vale menos do que você. Tudo que existe foi Deus quem fez. Mas pra ele vale menos do que você. Tava de olho o invejoso injuriado, que logo no princípio foi derrotado. Tinha tudo na mão, beleza, honra, perfeição. Acabou se revelando um traidor. Queria se assentar acima de tudo. Foi jogado, humilhado no submundo. Desgraçado, não tinha perdão. Desesperado, desafiou o rei da criação. Me jogaram no abismo, mas tu vai ver só. Vou destruir o que tu fez melhor. Já tracei meu plano, vou desviar essa raça. Vão ficar comigo na desgraça. Na hora H, aquele desastre. Como é que o homem cometeu tal disparate? A ordem que foi dada desobedeceu. Como foi avisado, seu interior morreu. Entregou o presente a Satanás, que meteu a mão querendo mais. Trouxe os lacaios, trouxe o que tinha. Montando a banca, expôs a mercadoria. Vício, crime, prostituição. Orgulho, ganância, corrupção. Ódio, discórdia, desigualdade. Ciúme, ira, rivalidade. Inveja, preconceito, escravidão, degradação da humanidade. Morte, a criação que comprava de tudo sem olhar o preço. Só procurava o que a satisfazia o vendedor. Lucrava e sorria. Logo de cara o criador foi falando. Tá pensando que vai matar, destruir quem eu amo. Vai nascer um ser humano pra aniquilar seu plano. Vai te derrubar, esmagar tua cabeça. Te mostrar quem manda aqui antes que você se esqueça. Não esqueça. Assim aconteceu como ele falou. Jesus nasceu, morreu, ressuscitou. Tirando a humanidade da mão do diabo. Pagando dívidas, perdoando o pecado. Tornando-se o único caminho pra Deus. Trazendo de volta todos os seus. O que estou te contando é só uma pincelada. Se quiser saber de tudo, tem a Bíblia Sagrada. Tu vai ler, pensar e analisar. Pra decidir de que lado ficar. O do diabo, que é astuto e mentiroso, anda fissurado, querendo o pescoço. Jesus, ao contrário, é vida e abundância. Logo voltará, trazendo a nossa herança. Crer em seu nome, essa é a condição, é a regra que Deus estipulou para o homem voltar. Aprovado de seu amor, é bom repetir pra você entender. Nenhum ser vivo aqui na terra nasceu pra sofrer. Deus criou o mundo e a forma de viver. Siga o caminho da verdade que você vai ver. Tudo que existe